Com Deus, Deus me deu grandes amigos. Nessa caminhada com Deus, Deus me deu uma nova família, uma nova casa. E eu quero nessa noite chamar esses meus amigos, esses homens de Deus que eu tenho como referencial, a banda Resgate, a maior banda de bispos do Brasil. Glória a Deus, aplauda mesmo ao Senhor.